Então vou perguntar se alguém tem alguma coisa e o Rafael se prontifica aí. O Rafael, o Marcelo. Pode ser, Rafael? O Marcelo. Pode ser, Alex, não, o Freud. Tá bom, Zenon, vamos lá. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Vai arranjar o que fazer da vida, né? É isso aí, cambada do Areva, estamos aqui para mais um podcast, aqui é o Freud, temos aqui hoje o senhor Marcelo Soares, e mente para o sem mente, senhor Rafael Rodrigues, é nóis, senhor Alex Matos, o ser supremo, eu prometo não falar, tentar não falar nenhuma palavra com M, porra mano, sério mano, juro. Então, pessoal, o Natal está aí, estamos chegando, e aí o Areva faz um podcast sobre escravidão. O que diabos tem a ver fazer escravidão no Natal, cara? A gente já tem vários podcasts sobre esses temas supostamente mais sérios, né? Que quando a gente fala, às vezes fala merda dessa. Já teve podcast sobre a consciência, teve vários podcasts assim, sobre a ditadura. E esse a gente está fazendo em homenagem, né, em solidariedade ao Duende Amarelo, que está preso lá com o Papai Noel, trabalhando, né, direto lá. Então, meu amigo, esse podcast é sua homenagem, né? O Marcelo também, que é nosso escravinho particular da edição. Mas eu acho que tem tudo a ver Natal com escravidão, cara. Pra mim é uma escravidão moderna. Papai Noel escraviza os duendinhos, pô. Papai Noel, pega pra tudo de jeito. Então, vamos falar desse tema para libertar vocês do CD do Roberto Carlos, que acha que é o cara, do CD de Natal da Simone. Você tem esse tempo, pelo menos, para botar isso no ouvido no volume máximo e tentar não ouvir essa praga que está em todo lugar. Senhor Alex Matas, grande historiador, conhecedor e escravo, sei lá de onde. Fale pra gente, o que seria escravidão, senhor Alex? Contextualize para nós. Primeiro, alguns historiadores eles acreditam que uma coisa é a seguinte, que a escravidão é uma evolução da humanidade. Evolução, caralho, mas vamos explicar direitinho. Sociedade primitiva, manja, aquele que puxa o cabelo da mulher, leva pra caverna, aquela coisa toda. Os homens caçavam e as mulheres ficavam em casa falando mal dos maridos que estavam caçando. E nessa sociedade, eles tinham inimigos. E aí eles pegavam os inimigos e faziam o quê? Matavam os inimigos, porque se trazer pra dentro de casa lá pra ser um prisioneiro, por exemplo, os caras vão comer a comida deles. Pô, deu um puta de um trabalho pra caçar. Então, nessa sociedade primitiva não tinha a escravidão em si. O cara vai ficar lá comendo e bebendo de graça? Não vai rolar. Eles passaram a plantar, ficar mais fixo numa terra, ou seja, teve uma evoluçãozinha ali do primitivismo. Tiveram uma lavoura, banho de algumas vaquinhas, entendeu? O cara comprou um PlayStation, manja. Sobrava umas beterraba que ele não gostava muito. Falei, ah, dá pra tirar. Umas batatinhas, já rolava aí no McDonald's. Só tá sobrando aqui. Eu gosto de comer o filé, porra. Aí acontece, os caras tinham aqueles inimigos. Aí eles passaram a deixar de matar os inimigos, trazer os inimigos pra dentro de casa pra quê? Pros caras que perderam a guerra, trabalhar pra eles. Os caras vão pra lavoura trabalhar enquanto eu fico fazendo, sei lá, assistindo Faustão de domingo. E a Brasil. Sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo. Com a chiva pela paz que eu não quero seguir a dia. Então a escravidão, no começo é simplesmente isso. O conceito de escravidão é o cara que trabalha 100% sem direito a nada. Dono daquele ser vivo. Já cria esse outro tipo de hierarquia, né, dentro da sociedade primitiva, né? Isso. Por isso que os historiadores acham que ali é um ponto que mostra que a humanidade começa a evoluir, sabe? Que eles começam a trazer escravos. A cambada de ignorante que tá escutando aqui, tô falando que escravidão é boa, tá, seus bosta do cacete. Tô falando só que é uma evoluçãozinha chegando à escravidão. Como é que você fala que nossos ouvintes são ignorantes? Que cara, mas... Desculpa. É, exaltar muito eles, chamar eles de topeiras. Eu acho que eles são inteligentes o suficiente pra perceber, depois de todos os podcasts mais históricos que a gente fez, pra, né, pra saber que a gente só tá falando do ponto de vista puramente histórico, né, e de classificação, né. Aham, Cláudia, senta lá. A escravidão lá da Mesopotâmia, por exemplo, era sancionada pelo governo, era sancionada pela forma de poder, então todo mundo tinha um escravinho, né. Estima-se que o pessoal tinha mais escravo que cidadão. Na Grécia, por exemplo, tem uma estimativa que Esparta tinha quase 60% de escravos a mais do que a população de cidadão de Esparta. Esses escravos dessa sociedade, basicamente, eram outros povos que perderam guerra para eles e foram escravizados? Não, vou chegar nessa ejaculação precoce, tem jeito? No começo era aquele lance que eu falei pra você. O cara vai lá, luta com o outro, ganhou, escraviza. Aí a partir que a sociedade vai aumentando, a economia vai girando, a galera viu que plantar e passar a fazer o comércio começa a dar um certo lucrinho, entendeu? Começa a depender da mão de obra escravo única e exclusivamente, né? Pra poder ter mais dinheiro, mais status social e o cacete a quatro. E aí eles começam o quê? Não tem guerra todo dia, né? Pra você pegar um escravo. Então eles começam a raptar crianças, raptar mulheres, entendeu? Fazer comércio com outros povos pra poder trazer e escravizar eles mesmos. Por exemplo, o peão tá devendo. Eu tô devendo. Não tem dinheiro pra pagar, você vira escravo. O cara cometeu um crime, vira escravo. Qualquer desculpinha era um motivo pra jogar o cara na escravidão. Então eles alimentavam o mercado com essa escravidão. Você vivia numa casta mais baixa da sociedade, você não podia dar bobeira, senão os caras te catavam. Exatamente. Vai ser meu esparro agora. Era bem comum também nas culturas pré-colombianas, os aztecas, os maias, os incas, assim. Antropologicamente falando, isso é comum em todas as sociedades do começo, entendeu? Primordiais, assim. Mas aí tem umas certas diferençazinhas entre a escravidão ao longo do tempo, né? No Egito, por exemplo. No Egito tem uma diferença bem básica. O Egito, todo mundo se fudia como servo, né? Era lá o faraó, a casta lá dos religiosos, lá o cacete A4, e os servos, os camponeses, os servos. O que os servos faziam? Tudo. Trabalhava que nem um camelo. Eles construíam pirâmide, mexiam na lavoura, faziam o caralho A4, entendeu? Eles faziam tudo. E aí, como é que era o escravo do Egito? Velho, era melhor do que os camponeses. Os camponeses já faziam o papel de escravo. Então, o que os escravos eram dentro do Egito? Os escravos dentro do Egito trabalhavam nos templos, trabalhavam pra elite, entendeu? E participavam do exército. Ou seja, ser escravo no Egito era chubiduba, manja. Não era tão ruim assim. Também é bom frisar, embora eu já tenha comentado antes ali, que aqui nós estamos falando de um tipo de escravidão que é diferente da palavra como a gente conhece hoje. Para todos os efeitos, todos os egípcios, com exceção do faraó, eram escravos em algum nível, porque todos eles serviam ao faraó. Mas os escravos, propriamente dito, vamos dizer assim, eles tinham, por exemplo, personalidade jurídica, que é coisa que, hoje em dia, foge do escopo do que se conhece como escravidão. A escravidão não era herdada, por exemplo, né? Tu não tinha o filho... Não era necessariamente escravo, então tinha todas essas diferenças entre essa escravidão como a gente conhece hoje, né? Essas diferenças eram simples, né? Tinha o cidadão da cidade, os considerados egípcios, por exemplo. Os camponeses trabalhavam que nem escravo, mas eles tinham um certo status que o escravo não tinha. Uma certa liberdade ilusória, né? Bem bosta mesmo, mas tinha. Freud falou como eles entravam na escravidão, né? Vamos falar assim dos judeus, por exemplo. Os judeus saíram lá da terrinha deles, entendeu? Tava passando fome, foi lá pro Estreito do Nilo, não tinha nada pra eles comer, entendeu? Teve umas guerrazinhas do Egito com os outros caras asiáticos ali. E aí, os judeus se ofereceram como escravos pra ter o que comer. E eles viraram escravos dos egípcios. Aí o Moisés fez aquela zona lá de abrir mar, aquela coisa toda, entendeu? Aí os caras saíram de lá, aí a história você já conhece, né? Moisés, aquele estadista, Moisés, se apoiou no cajado e disse aquela frase que, ó, guarda que desde então, foi mais ou menos assim. Corre, negada! A Grécia, por exemplo, alguns escravos tinham status de legisladores, entendeu? Trabalhavam nas próprias leis ali internas, eram artesões, eram uns caras bacana mesmo lá dentro. Só que não tinha direito. Se o cara escreveu no leu, morreu. Não era crime matar o seu escravo. Na Mesopotâmia, tinha umas certas leis lá que você não podia matar escravo, porque a sociedade ela girava em cima do escravo. Então, tinha uma lei de proteção ao escravo. Você não podia matar escravo, senão a economia vai pro saco. A economia vai pro saco, a gente se fode. Então, não mata escravo, entendeu? Nada de humanidade aí. E aí, como é que os caras controlavam? Era através de punição, mas não podia matar, isso? Estupra, mas não mata, que nem diria o Maluf, é isso? Desde que você deixe o cara apto a trabalhar, você pode fazer o que você quiser. Cara, escravidão é uma definição muito simples. Você força uma pessoa a trabalhar pra você. Você é o dono dele, você tá possuindo uma coisa, entendeu? Transforma um ser humano numa coisa. Ele vira o quê? Uma chave de fenda. Ele vira um microfone, sabe? Ele vira uma calcinha usada. É, no caso especificamente da Grécia, é complicado porque bem fragmentada da história com relação à escravidão, assim, tipo, pra nós a coisa vem bem picotada, assim. Se sabe que escravidão era uma coisa normal, mas que os escravos tinham quase todos os direitos que os cidadãos comuns, né? A única coisa que eles não tinham direito e que era considerada a coisa mais importante no caso do povo da Grécia Antiga era o direito político, né? Na Grécia Antiga, todos os cidadãos tinham direito a voto, menos aqueles que não eram considerados cidadãos. E quem não era considerado cidadãos eram os idiotas, que eram as pessoas com deficiência, que naquela época não, o termo idiota não era depreciativo, né? Era só se referir a pessoas que não tinham capacidades... Ou seja, realmente idiota, pronto. Se interpretar isso hoje, ó, idiota não tem direito a votar, quem é que vai votar? Nenhum, né, brasileiro votaria, né, cara, na real. As mulheres também não eram consideradas cidadãs na época. E os escravos? A visão de escravidão ali, eu gosto de frisar isso, que a visão de escravidão era bem diferente do que a gente tem hoje. Cara, não é muito diferente do que a gente vive hoje, tendo que se fuder trabalhando pra ganhar dinheiro e pagar imposto, entendeu? O modo que fazia os escravos na antiguidade era o mais forte sobre o mais fraco. Você não era forte o suficiente para se manter, você era dominado. Platão, se eu não me engano, não sei se foi Platão ou Aristóteles, não lembro quem que foi o caboclo que falou, o mundo era dividido em dois tipos de pessoas, os dominados e os dominadores. Eu não lembro a frase ideal, não, porque eu sou burro nessa parte. Para que serviam os escravos, então? Trabalhar na lavoura, fazer tudo aquilo que ninguém queria fazer, trabalhar doméstico, fazer conta, o cacete a quatro, e a Grécia, por exemplo, ficava vagabundeando o dia inteiro, porque eles não precisavam trabalhar, e os escravos faziam tudo. As mulheres também não tinham aqueles direitos. Vocês já imaginam que você podia fazer com uma mulher escrava o que você quisesse, entendeu? Você queria fazer bubiça com uma escrava, fica à vontade, ela é tua, é sua propriedade. Se nasceu os filhos dessa escrava, era escravo pra você. Então, alguns lugares da antiguidade faziam fazendas de reprodução de escravo. Então eles iam lá, faziam um sexozinho bacana com as escravas e criavam os filhos como escravo para tipo exportação, manja, que nem a gente faz com laranja hoje em dia. Isso era a escravidão da Idade Antiga. Depois vem a escravidão disfarçada na Idade Média. O que seria a escravidão disfarçada da Idade Média? Os servos, né? Os camponeses. Tinha os reis, aqueles reinozinhos periferiais ali, e os servos. O que os servos eram? Um bando de escravo. Eles eram remunerados? Não. O senhor tinha direito de vida e morte neles? Tinha. Então eram escravos. Isso era a Idade Média. E aí tem depois disso, quando eles começaram o mercantilismo começou a surgir, aquela coisa toda, a economia do mundo foi mudando. Como é que veio a forma de escravidão? A forma de escravidão que a gente conhece mais recentemente, que é a escravidão negra. Iam na África, pegavam os escravos que os próprios africanos já tinham capturado nas inúmeras guerras que eles tinham ali e vendia para os europeus. Os europeus, consecutivamente, passavam para as Américas, passavam para as lavouras, passavam para Deus o mundo. Esse era a escravidão negra. Quando chega no Ocidente, tem mais a ver com a questão de supremacia étnica do que com a questão mais individual mesmo, do escravo que estava devendo alguma coisa, do escravo que era prisioneiro de guerra e assim por diante, né? Embora na África fosse isso, né? E se eram os prisioneiros de guerra, né? Nessa parte, no comecinho da escravidão africana, vamos pôr assim, né? Não é que a gente escravizou a África inteira, mas vamos lá. A África tinha os escravos deles naquele molde dos primitivos, né? A Europa tinha os servos deles, entendeu? Algumas sociedades do mundo ainda mantinham os escravos como era a forma primordial. Tinha até uma discussão filosófica na época, aquela coisa toda, né? Os filósofos eram tudo escravagistas, né? O Platão, Aristóteles, esses caras tudo defendiam a escravidão. É, uma coisa que tem que lembrar, é um termo chamado anacronismo, né? Que a gente... avaliar uma situação passada com a mentalidade de hoje, né? A gente tem que cuidar com isso, né? Por exemplo, na Grécia Antiga não se conseguia imaginar, não se tinha tecnologia suficiente para se imaginar uma forma de servidão quer dizer não, uma forma de fazer certas coisas que não incluísse os escravos. A gente tem que lembrar que no Ocidente, a Grécia Antiga, ela representa o pilar da civilização, da civilidade, da cidade que não é rural, que é mais civilizada, vamos dizer assim, que o poder político está concentrado na população e não num deus e assim por diante. Por exemplo, Aristóteles, Platão, a maioria dos filósofos eram escravagistas, mas era porque era uma coisa... Não conseguia se ver como se tivesse uma opção para ser diferente, né? Embora sempre tivesse um ou outro ali que contestasse, pro pessoal era normal. Ah, o cara veio de fora e não consegue ganhar vida aí, então deixa ele ser escravo, né? O cara chegou hoje. Você foi comprar o bolinho. Foi comprar o bolinho, sacanagem. E, sabe? Ficam perguntando de sexo ocasional e tal, né? Só pra dar essa contextualizada. A forma de dominação das sociedades todas envolvia sempre só a força ou tinha uma coisa de credo também? Alguns usavam algo de credo pra querer diminuir e tal? Tô falando porque na escravidão, vamos dizer assim, mais moderna, né? Que a gente conhece aqui do Brasil, sempre o que envolveu os negros africanos trazidos pra cá, sempre tinha a ideia de tentar passar de que o negro era inferior, né? De que ele diminuía a autoestima, colocar como algo menor e tal. E nessas sociedades eles também faziam esse tipo de artimanha, ou até usar deuses pra isso, algum tipo de... Em termos de inferioridade racial, étnica, o pessoal nem sempre. Os gregos, por exemplo, não viam necessariamente dessa forma. Tanto que o único direito que os escravos não tinham na Grécia Antiga era o direito político. Tudo o resto eles podiam fazer. Eles podiam trabalhar para outras pessoas, eles podiam ser emancipados, eles podiam trocar de classes sociais. Podia ser dono de escravo. Podia ser dono de escravo também, escravos podiam ser donos de escravo, então não tinha necessariamente. Mas dependia muito de civilização para civilização, né? Bom, a base, Freud, é que não era uma escravidão étnica. Eles estavam cagando e andando se o escravo era preto, branco, colorido, se era homossexual, se era mulher. Escravo é escravo, entendeu? Para esse tipo de sociedade, nos primórdios, a escravidão era natural, era um desígnio dos deuses, sacou? Tinha um embaçamento religioso, moral também. O escravo era uma coisa natural para o desenvolvimento da humanidade. O escravo era necessário para a economia de uma área. Era necessário para a lavoura. Era uma ferramenta necessária. Os caras não conseguiam pensar numa sociedade sem escravos, de tão enraizado que era isso. Tanto que até hoje, né? Não existe sociedade sem escravos. Só mudou algumas coisas que a gente vai falar depois. Nego maldito! Fujão! Safado! Chorro! Isso é pra você aprender a nunca mais fugir. E agora, você vai conhecer o poder do meu chicote. Corta! Chicote! Chicote! Chicote! Chicote! Chicote! Da minha arma! Ótimo! Valeu, gente! Obrigado! A diferença da escravidão da África com a diferença com as escravidões que já tinha é que a da África eles tiveram aquela brilhante ideia idiota de fazer uma escravidão étnica. A igreja, as religiões da época tiveram que diminuir o escravo, poder aceitar o escravo. Porque você sabe que Jesus não era lá essas coisas com o escravo, não. Ele não curtia o barato, não, né? Ele não curtia esse lance de escravizar o outro. Então, o que as religiões tiveram que fazer? Sancionar, falar que os negros não eram gente. Tem que arrumar algo como escape da culpa, ou como se fosse um adendo do texto lá, pra dizer, ah, não, sim, isso aqui não se enquadra na lei número 3.414. Para... É o velho Miguelão, né? Bah, Jesus disse que todos os homens são iguais. Pô, então nós vamos ter que dizer que os caras não são homens, sabe? Pra poder justificar a escravidão dos caras. Isso, mas aí a gente tá esquecendo as outras religiões. Não foi só o catolicismo, o cristianismo que ajudou a escravizar, que deu sanção. Foram todos, cara. Muçulmano sancionou, todas as religiões apoiavam. Apesar de que era 99% aos judaico-cristãs, que são a mesma base, né? Mas... E também a sociedade intelectual, filosófica da época também teve que arranjar uma desculpinha, uma miguezinha pra falar que a escravidão que a gente conhece como moderna, a escravidão negra podia ser feita daquele jeito. Os negros não tinham direito. Os índios também não tinham direito, entendeu? Eles não eram gente. Eles até discutiam que negro e índio não tinha alma. Se não tem alma, não é gente, é um animal. Se é um animal, você faz o que você quiser com ele, transforma ele num objeto. Coisa bem tangível, né? Que o cara pode afirmar e tem como mostrar de ninguém, né? Nem deles e nem do outro. Como é que ele pode afirmar que o branco tem, o negro não tem, o índio não tem, né? Complicada a situação, né? Mas os caras engoliram essa, fazia bem pra consciência deles, né? A sinhazinha trabalhando como escrava lá no fundo do quintal, no solzão, queimando, se fudendo. Ela tá lá se fudendo porque ela é que nem o cavalo que a gente tem no curral ali, manjo. Morreu o assunto, ninguém ligava pra isso. E aí, vocês sabem aquela putaria como foi a escravidão, aquela merda que foi a escravidão, a gente não vai bater muito nessa tecla, porque todo mundo aprendeu na escola, se não aprendeu na escola, sua escola era uma bosta, entendeu? Vai fazer Mobral, seu idiota. Você tá agressivo, cara. Você tá pensando que todo mundo é seu escravo? O que tá acontecendo, cara? Vai se fuder. Olha isso, ó, que vergonha. Não tem alma, tá, ô filha da puta? Não, escravo aqui é só o Marcelo que edita o podcast. Eu admiro mais a merda do que vocês. Eu dou valor ao cheiro da merda! Ao cheiro da merda! Do que dou valor a vocês. Então, definindo, a escravidão acabou por quê, ô Freud, já que você é espertão e diz que é inteligente? Eu nunca disse isso. Acabou porque a sociedade da época, lembra, Revolução Industrial, precisava de compradores, precisava de um mercado, de assalariados, poder girar o capitalismo que estava engatinhando na época, entendeu? Então, acabou a escravidão só por isso, porque mudou o modelo econômico que não tinha necessidade mais de ter escravos. Teve algumas revoltinhas morais, a igreja deu uns pitizinhos, beleza, teve, mas o forte foi a economia. Ah, e criou-se um outro tipo de escravidão na época, né? Porque essas próprias pessoas acabavam vinculadas aos seus antigos donos, né? E trabalhando pra eles e sofrendo uma escravidão econômica agora, né? O cara obrigava você a consumir tudo, os produtos dele mesmo e criava uma dívida, o cara nunca ter como pagar, né? E pior ainda, a gente ficou escravo do relógio, sabe? A invenção do relógio. Que esse conceito de tempo que a gente tem hoje é uma criação do ser humano. O relógio marca as horas, mas é uma coisa virtual. Nós que nos habituamos a seguir essas ordens dos ponteiros dos relógios. Nós somos escravos do tempo agora. Nós temos horário para acordar, temos horário para comer, temos horário para dormir, temos horário para poder marcar esse podcast que se passar da meia-noite eu vou ficar muito puto, entendeu? Porque amanhã eu tenho que trabalhar. Então... não, mas olha só, e agora eu vou contestar essa porra agora. Eu entendo o que você tá falando, cara, mas assim, a própria organização dos trabalhos que a pessoa tem que fazer e tal, qualquer que seja, seja ela escrava ou não, o cara depende às vezes das fases do dia para determinadas atitudes, a determinadas atividade, né? Então já começa daí, comigo. É uma coisa meio que natural, assim. Tá, mas pensa comigo, eu vou trabalhar quando o sol nasce, beleza. A hora que o sol começa a se pôr, eu vou embora pra minha casa, beleza? Tudo bem até aí? Sim. Então é uma coisa bem mais simples pra ele. Ele sabe que ele vai acordar quando tiver luz e vai dormir quando não tiver luz. Agora, quando você tem um relógio, você tem 15 minutos pra ir no banheiro. O cara que acorda de sol a sol, tem aquele, não tem padrão ligado ao relógio, ele dá uma mijada a hora que ele quiser. Num chão de fábrica, por exemplo, durante a Revolução Industrial, você tinha menos de 2 minutos pra dar uma mijadinha no banheiro, rapaz. Ah, depois da Revolução Industrial, a nossa percepção de tempo mudou. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldades de entender, e eu encho muito o saco das pessoas sobre isso, que as pessoas não percebem. Antes da Revolução Industrial, a própria percepção de tempo das pessoas era diferente. Difícil às vezes imaginar certas coisas, certos ritmos de vida pré-Revolução Industrial, porque nós somos bem posteriores a isso, né, cara? Então a gente realmente virou escravo da máquina, quase que literalmente, sim, né? Não tô. Quando eu falei discordar, é mais no sentido que não é só isso. É claro que hoje é usado já há muito tempo como uma ferramenta para opressão, né? Para cada vez mais obrigar a mínima condição do cara, né? Não ter nenhum tipo de liberdade, mas não é só isso, né? Mesmo que não houvesse a medição de tempo, muitas atividades não estavam vinculadas àquele horário específico, uma necessidade da própria atividade. Sim, sim, mas é que não era uma coisa, por exemplo, de contar minutos e segundos. Se tu se atrasar 5 minutos, tu é penalizado. Sim. Porque não tinha é esse nível de precisão, por exemplo. Cara, pra ter uma ideia, eu trabalhava num prédio por um tempo, em que a minha empresa era uma exceção ali. O prédio era um prédio de 22 andares, em que, sei lá, 16, 17 eram de telemarketing, cara. Tu imagina, o cara tá no 10º andar. O cara não vai descer pra comer no horário do lanche, porque o lanche do cara é, sei lá, 10 minutos, cara. Então os caras comiam no hall do elevador, comiam nas escadas, largavam tudo lá. Pô, ficou uma merda o prédio, né, cara? O que vai fazer, cara? O Zé sabe bem disso, né? Porque o Zé já foi esse tipo de escravo. Bom dia, em que posso ajudá-lo até você desistir de ficar ligando pra cá? Olha, meu problema é seu. Você comprou uma marca vagabunda, agora compra outra, troca. Não, você pode até me processar. Eu não paro emprego mesmo. Olha só, meu amigo, xingar não é legal. Eu sei tudo sobre você, você não sabe nada sobre mim. Sei seu telefone, seu nome inteiro, seu endereço, seu número de cartão de crédito. Posso ferrar sua vida. Tempo é um dos fatores que escravizam a gente. Outro fator do mundo moderno, já que você já tá querendo pular tudo mesmo, vamos lá. Pau no cu deles! Já! Pau no cu deles! Já! É o fetichismo econômico. Você sabe o que é fetichismo econômico? Não, Alex, por favor. Explique para a gente, titio Alex. Fetichismo econômico é aquele troço que faz você comprar uma sandalinha lindinha pelo preço de camelô. Ai, que linda. Não, falando sério, vai. Por exemplo, o cara lança 2 sapatos. Um sapato ele coloca uma marca chamada marca Zé Galo, entendeu? E a outra é uma sem marca nenhuma. Fetichismo econômico faz você ficar mais bonito, ter mais status, ser mais charmoso, mais fodão, quase eu assim, se você comprar a de marca, entendeu? Cara, se eu usasse um negócio do Zagalo, eu não ia ficar bonito, cara. Ninguém ia ter que me engolir com um negócio desse, cara. Por exemplo, Ferrari. Ferrari é um fetichismo econômico. Por quê? O carro é bom? O carro é bom, mas existem melhores e mais baratos. Mas te convence que aquele carro é o top do, do top do top do top. Se você tiver um, você vai comer todas as mulheres do planeta e todos os caras vão te invejar. E vai mesmo. É real. Por que vai? Isso é um fetichismo econômico. A gente é escravo dele. Tem a questão do consumismo, né, cara? Que não é só a questão de tu fazer uma coisa que tu, com a qual tu se sente melhor, mas sim de tu ter que sempre estar comprando uma coisa nova, mesmo que tu não precise daquilo, né? Isso, de certa forma, é uma forma de escravidão no sentido de que tu fica escravo da novidade, né? Infelizmente, é uma coisa que pessoas não param pra pensar, né? Não só nas consequências disso pra si, como nas consequências pros outros, né, cara? É a questão de status, né, cara? A pessoa adquire um status... Não, mas é que tá. Não é só status. Tem pessoas que não fazem isso pro status. Tem pessoas que fazem isso quase de forma automática. A pessoa condicionada pra isso na nossa sociedade, né, Rafael? Sim. Então, isso acontece em todas as camadas sociais, cara. Entendeu? Mas você, o cara que não tem condição, o cara não vai pensar nisso, cara. Vai pensar só na necessidade. Mas acontece com muita gente também, porque dentro da faixa dele, que é considerado o máximo que ele pode atingir, que é invejado pelas outras pessoas daquela faixa, ele também vai querer aquela dali, só pra falar, ó, eu tenho. Sim, eu acho que uma coisa que é importante comentar, assim, e é até interessante pra reflexão, com todo esse papo sobre escravidão e escravidão na época antiga e tal, não sei o quê, hoje em dia... A gente pode falar tudo sobre a nossa sociedade, menos que nós somos cidadãos livres. Não importa em que sociedade a gente viva. A gente pode viver na sociedade brasileira, na sociedade indiana, na sociedade americana, na sociedade chinesa. Não é preciso viver numa sociedade ditatorial, por exemplo, para dizer que não se é livre. Né? Porque a gente, na verdade, não é livre. Se eu preciso me obrigar a trabalhar numa coisa que eu não gosto, e boa parte do brasileiro, talvez a maior parte do brasileiro, tenha que fazer isso, cara, então tu não pode se considerar livre, sabe? Então acho que isso é um bom item pra reflexão, né? A escravidão africana acabou entre aspas, né? A escravidão da humanidade acabou o caralho, entendeu? O negócio existe até hoje. De cabeça, assim, a gente vai lembrar de uns certos tênis que é produzido na China por criancinhas, né? Os chocolates que são feitos na Costa do Marfim. Criança trabalhando em carvoaria lá, cara. Aqui no Brasil, tem carvoaria aqui no Brasil. No Paraná tem bastante trabalho escravo. Na Amazônia, Mato Grosso. Crianças que têm que cortar a cana, né, cara... 40 horas quase por dia. Aqui no Brasil tem um esquema diferente, né? Funciona assim, o cara, ele vem de uma família mais empobrecida, assim, ele tá sem perspectiva de vida na realidade dele ali, aí chega um cara e fala pra ele, olha, eu tenho um emprego pra você e você vai ganhar bacana, vai dar pra sustentar a sua família, você leva todo o seu pessoal pra minha fazenda, que fica a 1.000 quilômetros de distância das suas terras, e lá a gente vai te dar um trabalho bacana. Aí o peãozinho chega lá, bom, eu te trouxe aqui, paguei sua viagem, agora você fica devendo a viagem pra mim, depois você paga. Cria aquela mesma escravidão econômica da época do senhor feudal, né, cara? Tá percebendo que história é interessante você estudar? Porque ela muda, mas não muda nada, cara. É um ciclo. O cara ficou endividado por chegar ali. Aí ele vai querer comer. Então o senhor, ele tem uma vendinha ali, tem um mercadinho. Ó, você compra lá do mercadinho à vontade, cara. Depois você paga. Ou a casa que você vai morar aqui é alugada, mas depois você paga. Aí o que acontece? O cara nunca consegue pagar e vira escravo lá dentro. Aí ele começa a trabalhar simplesmente pra poder pagar a dívida virtual que ele adquiriu só pra chegar lá, entendeu? Pra trabalhar. Isso é uma prática muito comum no Brasil. Bom, se eu sei disso, o Rafael sabe disso, vocês que estão ouvindo, vocês sabem disso, por que que não acaba, né? No mundo também tem a exploração de criancinhas pra fazer tapete, nas fábricas de carvão, prostitutas, cara, ó, prostituição. No leste europeu, por exemplo, os pais vendem as filhas, é uma prática bem comum de vender as filhas pra prostituição. Aí vende pros Estados Unidos, pra Inglaterra, entendeu? Tipo exportação mesmo, aquelas meninas bonitas mesmo, que vão ser prostitutas em outros países. Aqui no Rio Grande do Sul, eu não lembro em que cidade, pô, já aconteceu umas duas vezes, cara, de notícia de prenderem cafetão por cárcere privado e escravidão, cara. Trazem as gurias do Nordeste, de sei lá onde, da Bahia, do Minas Gerais, e de lugares do Brasil, assim, com a promessa de, não, vai ser ou da serenidade striptease, ou até prostituta mesmo, mas tipo assim, tu vai ganhar por clientes, essas coisas assim, e aí chegando aqui, os cara, tu vai ganhar um valor ridículo, tu tem que pagar tua comida, tu tem que pagar, não vou te dar nada, não vou te dar casa, não vou te dar nada, daí as mulheres se vêm endividadas com o cara, tendo que trabalhar de graça pra eles. Se elas querem fugir, o cara pega e bate nas mulheres e trancafia as mulheres e só tiram quando elas precisam vamos dizer, sem ganhar dinheiro, né, pra pagar a dívida do quanto cara. O que eu lembro, assim, teve duas situações onde a polícia prendeu gente aqui no Rio Grande do Sul fazendo esse tipo de coisa. É, na África tem escravidão? Tem, a África tem escravidão. Escravidão é igualzinha como era 100 anos atrás, entendeu? Não mudou nada, como era 100, como era 1000, como era 10 mil anos atrás. Mas peraí, mas a África só tem países subdesenvolvidos? Ah, beleza, então. Os Estados Unidos tem escravidão. A Inglaterra tem escravidão de empregadas das Filipinas. A França tem. Cara, o mundo inteiro ainda tem escravidão. Pô, na China, então, não dá nem pra falar. China é a população inteira, né? China, na Coreia do Sul. Então, escravidão continua nos tempos atuais. O que, que mudou, então, dos tempos primordiais? É porque agora tem um negócio chamado direitos humanos. Tem uma discussãozinha e uma comoção da população que condena a prática da escravidão. Países, eles não admitem que tenha escravidão nos países deles, no seu território. Por quê? Porque pega mal, é vergonhoso, entendeu? Ninguém vai falar que bate punheta em casa, por exemplo. Todo mundo fala, não, a gente não faz essas coisas, né? Mas todo mundo faz. Olha a analogia que ele faz. Como aqui no Brasil o pessoal tem um pouco déficit educacional, assim, então o pessoal gosta de polarizar bastante as coisas. É muito comum os direitos humanos serem vistos como vilões, né? Porque os direitos humanos só beneficiam o bandido e não sei o quê. E uma série de falácias que a mídia perpetua e que as pessoas só vomitam depois, né? E que até foi muito bem trabalhado no Tropa de Elite 2. O Capitão Nascimento finalmente percebe que ele é o cara que tá errado, né? Por ter essa visão maniqueísta. Acho importante frisar, cara, que os direitos humanos, eles são uma dos maiores empreendimentos humanos, cara. Uma das maiores conquistas da humanidade. Porque é a partir dos direitos humanos que a gente começa a ver a vida humana como algo de valor, independente etnia, independente de cor, independente de gênero, de orientação sexual, independente de qualquer coisa. Todo ser humano tem que ter um mínimo de dignidade. E a escravidão entra nisso, né? Tipo assim, porra, tu escravizar um outro ser humano não é digno, né, cara? Não é certo fazer isso. Trouxe um mínimo denominador comum, né? O pessoal revoltado, às vezes, é porque vê pessoas que, teoricamente, têm as mesmas condições que eles, que não se enquadram, vamos dizer assim, no pessoal oprimido, que realmente é defendido por isso, e aí se beneficia disso, né? Porque a pessoa, às vezes, pega um filho da puta, um estuprador, um desgraçado desse, quer ver a morte de um canário desse, né, cara? Uhum. Cara, é um mínimo denominador comum. Então, e é algo que pode acontecer, entende? Tipo assim, quantas outras pessoas, quantas outras crianças, mulheres, homens, jovens foram salvos pelos direitos humanos, sabe? Cara, é um pequeno preço a se pagar, tudo bem. É uma coisa que não é perfeita, não é. Precisa ser, talvez, refinada, talvez. Mas, cara, não dá pra negar que é a ferramenta que a gente tem pra garantir o mínimo de dignidade do ser humano em qualquer parte do mundo, sabe? Cara, acabar com a escravidão, desculpa se eu vou parecer pessimista aqui, desculpa se eu não acredito na humanidade, mas a humanidade que se foda, mas não dá pra acabar com a escravidão, velho. Do jeito que tá atualmente, não tem jeito. Só se o pessoal de Star Trek voltar no tempo lá com o Spock e dar uns conselhos pra nós, mano, porque não rola. A mentalidade da humanidade é muito distorcida. Você compra um tênis da Nike, por exemplo. Você compra tapete persa. Pronto, agora você falou. Agora vai ter o processo, que agora você falou. E aí, você compra carros, vocês compram peças, vocês compram serviços, que são todos, não todos, mas todos, feitos de uma forma ou outra com escravidão. Seja escravidão moral, seja escravidão física, seja escravidão econômica. Mas todos eles foram feitos com trabalho forçado. Os direitos humanos, como o Rafael disse, estão aí para garantir que o ser humano tenha de ser considerado como um ser humano. Teoricamente, para ter todos os humanos como direitos iguais entre si. Um cara que ganha R$1 milhão, logicamente, não tem os mesmos direitos de um cara que ganha R$500 por mês. Mas os direitos humanos estão lá para garantir que aquilo é um ser humano, que é uma espécie. Tu pode ser um dono do iate de R$1 bilhão, tu pode ser um presidente ou tu pode ser um trabalhador rural. Tu tem um mínimo de dignidade que te é assegurado. Isso são os direitos humanos. É claro que a gente tem uma série de outras questões, porque as pessoas gostam sempre de frisar o lado negativo das coisas, né? Gostam sempre de frisar o que não funciona para tentar justificar suas posições, né? Muitas vezes posições discriminatórias, mas claro que não é um sistema perfeito. É claro que existem problemas. problemas. É claro que em muitos lugares os direitos humanos às vezes são suprimidos por conta do cara ter mais dinheiro que o outro, por exemplo, ou ter mais influência política que o outro, mais influência religiosa que o outro, enfim, N formas de influência. Isso só reforça o quanto é importante a gente ter uma coisa como os direitos humanos, que possa generalizar de forma que não importa em que lugar tu esteja do mundo, te tá assegurado isso, entende? Tu possa ir atrás e buscar ter esse mínimo de dignidade. Eu espero, inclusive, um dia, é um assunto para um outro podcast, mas que esse tipo de dignidade se expanda nas próximas décadas também para outros seres, outros animais, outras espécies. Mas a gente não pode esperar que você resolva todos os problemas da noite pro dia, né, cara? Eu sou um pouco mais otimista que o Alex. Eu acho que eventualmente é possível que a escravidão seja eliminada, pelo menos do ponto de vista da escravidão que a gente tava falando, que é uma escravidão involuntária, né? Que a gente não percebe. A gente não percebe que a gente tá sendo escravo. A gente tá trabalhando. Se a gente tá trabalhando num lugar que a gente não gosta, a gente se obriga porque a gente tem que sustentar 4, 5 filhos, a gente tá sendo escravo, cara. Chama de emprego, chama de trabalho, não importa, sendo escravo. Quando a gente tá falando de escravidão no sentido de tirar a tua liberdade na cara, assim, eu acho que esse é o tipo de coisa que eventualmente a gente pode sim eliminar. Eu acho que a gente só vai precisar, é claro, ter uma sociedade que tenha discernimento para ver entre as entrelinhas. Tu tava falando sobre isso hoje com relação à refundação da Arena, que não tem muito a ver com a escravidão, mas é muito fácil tu criticar o óbvio. Por quê? Em primeiro lugar, é óbvio, tu não precisa pensar muito. Em segundo lugar, ninguém vai te criticar por isso e tu não vai precisar buscar argumentos para segurar a tua opinião. Então, o que é realmente difícil é separar o joio do trigo e ver aquilo que, na verdade, é sutil, né? No caso da escravidão, por exemplo, o que é aquilo que a gente poderia considerar aqui? Pô, peraí, os caras estão burlando os direitos humanos pra falar de uma coisa que, na verdade, é escravidão. Talvez um dia a gente nunca se tenha uma sociedade inteira que tenha esse tipo de discernimento. Mas eu espero que a sociedade cresça cada vez mais no sentido de as pessoas cada vez mais terem discernimento de não ver só o óbvio. Começar a refletir sobre outras coisas, que é o que acontece hoje, né? As pessoas tentam fazer as mesmas coisas, como o Alex comentou por alto, fazem as mesmas coisas que faziam antigamente. Só que hoje fazem de forma velada, porque não pode fazer de forma óbvia. Eu não entendi o que ele falou. Tu deu tanta volta, Rafael, que eu já não entendi mais a mensagem, cara. Se a pessoa ouviu umas duas vezes aí, vai entender. Nego maldito! Fujão! Safado! Chorro! Isso é pra você aprender a nunca mais fugir. E agora, você vai conhecer o poder do meu chicote. Corta! Chicote! Chicote! Chicote! Chicote! Chicote! Da minha arma! Ótimo! Valeu, gente! Obrigado! Escravidão, como nos tempos antigos, existe nos tempos atuais. Até posso classificar que o negócio é mais hardcore, entendeu? Vocês têm ideia, mais ou menos, de quantas crianças morrem anualmente vítimas de maus-tratos devido a trabalhos forçados, estupros e o caralho a quatro? Velho, é uma cifra muito grande, velho. Eu nunca fui estuprado, mas deve ser uma merda ser estuprado, cara. Deve ser uma merda você ser forçado a fazer sexo com um tiozinho gordo, entendeu? Deve ser uma merda você ser forçado a trabalhar num lugar que não tem nem janela, não tem ventilação, cuja temperatura passa dos 50 graus, cara. E no caso da mulher, é importante citar que o Brasil é o sétimo país em feminicídio e mortes de mulheres por elas serem mulheres. Vai me dizer que isso não é contexto de submissão, de se achar superior, que é o mesmo contexto da escravidão por supremacia étnica. Tu não tá escravizando a mulher, mas tá matando ela, por achar que tu é melhor que ela. Nos tempos primordiais, você escravizava o outro porque você se achava mais forte que ele. Na verdade, você era mais forte que ele. Hoje em dia, sim, você escraviza ele porque você é mais forte que ele. Só muda um pouco o contexto. Não muda porcaria nenhuma. Você escraviza hoje porque você precisa de dinheiro. Você quer dinheiro. Então, o trabalho escravo, você não precisa pagar. Então, você vai ter mais lucro. Na antiguidade, a mesma coisa. Você não precisa pagar o escravo. Você não precisa sustentar ele como uma vida digna. Tá lá pra lucrar em cima de uma ferramenta. Ou seja, um escravo é uma ferramenta. Mas o que é legal é que com o mundo globalizado, agora as empresas, elas podem escolher o escravo que sai mais barato, né, cara? A mão de obra aqui eu consigo escravizar por tanto. E esse aqui trabalha mais barato. E aí ele vai e escraviza onde lhe é mais conveniente, né? O Rafael tem uma visão otimista. Eu não tenho, cara. Escravidão não vai acabar, velho. Não vai acabar. Enquanto tiver esse negócio de lucro, enquanto tiver esse negócio de consumo, enquanto tiver um mercado girando e pessoas quisendo lucrar com o mínimo gasto possível, vai ter escravidão. O que o Rafael tá falando, que eu entendo, é que envolveria uma mentalidade, uma mudança de mentalidade, de atitude do ser humano, né, mano? É, não, mas é bem por aí mesmo. Eu também não sou muito otimista, infelizmente, né? Porque a gente sabe que as pessoas se beneficiam disso, todo mundo se beneficia disso, né? E por mais que você saiba que tá errado, né? É complicado você... Ninguém sabe muito bem o caminho, né? A não ser o nosso grande líder intelectual e ser supremo, Alex Matos, que tem a solução para o mistério de como acabar com tudo isso, né, senhor Alex? Solução? Nem eu tenho, filho. Tem jeito de você combater a escravidão. Eu vou colocar uns links depois do podcast, se vocês quiserem acessá-los, entendeu? Pra fazer denúncias. Tem como você fazer passeatas pra denunciar, por exemplo, se você descobre que tem uma fazenda que tem escravos. Não vai querer entrar lá e dar uma de Rambo pra soltar os caras, mas chama as autoridades competentes, que elas estão lá pra isso. Elas até porque ele vai botar os escravos com uma arma pra te atirar. Se você entrar de Rambo, você vai ter que matar os escravos, aí não adianta. Não, não dá certo, não dá certo. Se você ficar sabendo de uma fábrica, de alguma empresa, de alguma coisa que está explorando crianças, por exemplo, cara, denuncia, tem meios para denunciar. Desde, acho que na década de 70, 78, se eu não me engano, tem um plano de transformar a escravidão como crime da humanidade, crime internacional. Mas isso ia acarretar um grande problema, né? Porque é o seguinte, um crime internacional, um crime da humanidade, você poderia invadir o país do cara para poder tirar os escravos de lá, entendeu? E você invadindo o país do cara, você tá infringindo as leis de soberania daquele país. Então, o que acontece? Estados Unidos não quer, o Brasil não quer, a Índia não quer, Luanda, Ruanda, Burundi não quer, entendeu? Ninguém quer. Invada a privacidade e a supremacia de um país. Então, eu acho difícil. Se votasse como crime internacional, seria uma zona, talvez seria até pior. Por isso que eu não consigo achar uma solução cabível para acabar sem 100% com a escravidão. Eu não vejo uma lógica, eu não vejo conscientização, não vejo esperança na humanidade pra chegar numa consciência que todo ser humano é humano, sangra como todo mundo, entende? Eu não vejo essa conscientização. Corintiano, por exemplo, vai levar o time dele pro Japão e quebra o aeroporto de Guarulhos, entendeu? O outro aqui, ele dá uma freada no trânsito, o cara levanta lá e dá um tiro na cabeça do outro. Um cara passa de moto e mata um pai de família que tá tirando o carro da garagem. Se tem nesse nível, na escravidão, então vai acabar como, cara? Aquilo é de ter consciência do valor da vida humana, né? Que o Rafael falou antes. Eu também não imagino que, mantendo essa mentalidade, a escravidão acabe. Mas eu parto do princípio que talvez um dia, daqui a 100, 200 mil anos, sei lá, isso mude, né? Tem muita coisa pra melhorar, né? A gente já fez um podcast sobre consciência, onde a gente falava, entre outras coisas, sobre preconceito. Mas, assim, uma coisa que eu achava importante a gente citar é que as marcas que ficam, né? Por exemplo, a escravidão que houve aqui no Brasil com os negros deixou marcas na sociedade muito grande, né? Criar um empecilho muito grande, um preconceito muito grande, ao ponto do racismo ocorrer até hoje por conta disso. É um reflexo daquilo. Cara, até hoje já se evoluiu muito, óbvio que se evoluiu muito. Ainda há muito que se combater disso, pra você ver quanto tempo tem, cara, e é difícil essa mudança de mentalidade, até pras coisas que, cara, são mais óbvias possíveis, é muito difícil de conquistar. Com certeza, a gente ainda vive num país onde branco ainda ganha mais do que negro estando na mesma função, onde homem ganha mais do que mulher, ainda estando na mesma função, mesmo que o negro ou a mulher sejam considerados pelo próprio empregador mais capacitados do que brancos, aquela mesma empresa, por exemplo, na mesma função, sabe? É impressionante o como essa questão de racismo e a questão da misoginia que eu misturei aí também, são enraizados psicologicamente de um jeito que as pessoas não percebem que estão sendo racistas, não percebem que estão sendo misóginos, não percebem que estão sendo homofóbicos. Cara, isso é muito grave. Porque uma coisa é tu saber que tu tá fazendo uma coisa errada, outra coisa é tu fazer uma coisa e não admitir que tu tá fazendo errado porque tu simplesmente não percebe que aquilo é um preconceito, entendeu? Aquilo tá tão enraizado na sociedade, tá tão enraizado na tua cabeça como uma coisa normal que tu não percebe. Guardado as devidas proporções, embora seja bem diferente, é como tava falando lá na Grécia Antiga. Tipo, as pessoas não conseguiam conceber uma sociedade em que não houvesse escravidão. Tal, tava enraizado isso na mentalidade deles. Mas, porra, nós estamos no século XXI, nós estamos no século 500 antes de Cristo, entende? Nego maldito! Fujão! Safado! Chorro! Isso é pra você aprender a nunca mais fugir. E agora, você vai conhecer o poder do meu chicote. Corta! Chicote! Chicote! Chicote! Chicote! Chicote! Da minha arma! Ótimo! Valeu, gente! Obrigado! Então agora vamos para as obras... cinema, de literatura, de televisão, quadrinhos, o que seja, sobre o tema da escravidão. Senhor Marcelo Soares, você que ficou assistindo aí a audioaula do professor Alex Matos e seu assistente Rafael Rodrigues, lembra aí alguma obra que você queira citar? Órfã desde o nascimento, a escrava branca Isaura desconhece quem é seu pai. Sabe apenas que a mãe foi uma mulata, mucama da fazenda onde agora reside. Isaura sempre foi amparada por Esther, sua senhora, que a educou como moça da corte. Não precisa ler a sinopse completa. Cara, não precisa ler o Zenon. Não lê. A gente não chama o Zenon pra ele não foder o podcast. O Marcelo que tenta imitar o cara. Não lê o roteiro completo. Você tá lendo o romance, é isso? É, um romance inspirado no homônimo de Bernardo Guimarães. A novela retrata a luta abolicionista no Brasil, tendo como fio condutor a paixão doentia de um senhor por sua escrava branca. Ah. Isso é Escrava Isaura, novela da Rede Globo. Teve mais de uma versão Escrava Isaura, né? É, tem uma versão da Record, tem essa versão da Globo, que foi a Lucélia Santos que fez, né? E tem a versão da Record, que foi uma doidinha lá, galega, que eu não lembro mais quem é. É legal da escravizão, era porque ela é branca na... É, mas a história é isso, né? Ah, não lembro, cara. Eu não estudei sobre escravizão. O Marcelo acabou de falar, cara. Não prestei atenção, eu tava dormindo. Porra! Vai procurar. O engraçado é que você vê, né, a novela de maior sucesso, digamos assim, sobre a questão da escravidão no Brasil, que teve repercussão, rodou pelo mundo, ainda hoje é passado em vários países, as dublagens e tal, e a escrava é uma branca, né, a escrava não é uma escrava negra. É tipo assim, o herói, ele sofre pelos problemas que os negros passavam, mas ela mesmo assim, ela é branca. Isso só mostra a rejeição que um protagonista negro tem. E hoje ainda é assim, embora seja menos do que antigamente. Eu acho que a primeira vez que teve uma protagonista negra não tem muito tempo, cara. Eu acho que até a novela, se eu não me engano, que tá passando agora de tarde. Da Cor do Pecado. Que era o Giannichini com... Qual o nome da atriz que eu esqueci agora? Thaís Araújo. Thaís Araújo, exatamente. Foi a primeira vez, eu acho, que teve uma protagonista negra em novela. Sabe de que ano essa novela, Marcelo? Eu acho que deve ser 2003, 2004, por aí. Início dos anos 2000. Porra, é recentíssimo, né, cara? Falo da escravizaura, representa todas as outras novelas, né? Porque a Globo tem muito mania de fazer novela sobre escravidão, mas sempre os protagonistas principais são um casal branco. O casal negro é sempre o que tá lutando, mas ele nunca é o principal mesmo. E se não é por causa do branco, eles não conseguem se libertar, né? É verdade. É tipo assim, não, a gente respeita os negros, mas os negros não conseguiriam fazer nada se os brancos não ajudassem, né? Vou citar um aqui que eu não lembro mais, tem muito tempo que eu vi. Eu vi isso no colégio, cara, e a única coisa que eu tenho, assim, na memória foi a cena, né, que deve ter sido a cena final, ou bem próxima do final do filme, que foi a morte do zumbi, né, no filme nacional com o efeito do zumbi, né. Cara, eu vi no colégio isso daí, tem muitos anos. E eu lembro que foi bem marcante o final do filme, assim, com ele morrendo. Porra, mas morte do zumbi tu vê toda hora em Walking Dead. Entendeu esta piada? Fui eu que fiz! Vou rir de ti. Pegando o gancho então, já que estamos falando da escravidão mais moderna e da escravidão brasileira, especificamente, cara, eu tenho que citar o que pra mim é provavelmente a melhor HQ nacional que eu já li, que é Chibata, que na verdade se passa depois da escravidão. Na verdade, ele conta a história da revolta da Chibata, mas a grande sacada da história é contar o que aconteceu com o João Cândido, que foi quem liderou a revolta da Chibata, depois da revolta da Chibata. Uma boa amostra, assim, de como a gente trata os nossos heróis, começa por aí, e uma boa forma de mostrar como aquela coisa que a gente tava falando da escravidão ter se tornado velado, ao invés de simplesmente ter acabado, fica bem claro nessa história aí. Bah, eu sacaneio demais, assim. Não vou dar muitos detalhes, mas sacaneio demais com o João Cândido, assim, depois da Revolta da Chibata. Ou seja, a revolta tenha sido um grande momento na história brasileira, assim. Ela teve um custo muito alto pro João Cândido, muito alto mesmo, assim. Ele perdeu a vida dele sem morrer, assim. Então é uma HQ, recomendo muito, assim. Dá pra encontrar em livraria, né? O nome é Chibata, João Cândido e a Revolta que Abalou o Brasil. Realmente recomendo, assim. Realmente acho uma HQ sensacional, assim. Olha, eu tenho umas recomendações de filmes aqui da minha filmoteca, né, que fala bastante sobre escravidão. Por exemplo, Mercenários 2 fala sobre escravidão, Star Wars fala sobre escravidão, A Incrível Fábrica de Chocolates, Lupa Lupa, são escravos, pô. E Branca de Neve, né, porque tem os Sete Anões que também, pô, trabalha. Os Smurfs também viviam num sistema de escravidão, onde o senhorzinho, que era o papai Smurf, escravizava todos os Smurfs. Tanto que você viu que eles não podiam fazer sexo, só tinha uma, a Smurfette. Não, e a Smurfette ainda foi o Gargamel, o Gargamel que colocou lá. Você vê que o Gargamel, na verdade, tava querendo libertar aquela sociedade, sim, da escravidão. Sim. E ele é tratado até hoje como um vilão, cara. Isso é, sim, absurdo. É uma metáfora sobre a escravidão aquilo ali. Então ele era o abolicionista, o vilão da história, que tinha que acabar com a economia. Ele era o detentor dos direitos humanos, tanto que ele queria transformar os Smurfs em ouro, não é? Ou seja, o ouro queria o quê? Melhorar os Smurfs. Só pra citar aqui, o filme que eu vi, se eu não estou errado, na verdade chamava Quilombo, Cacá de Eggs, de 84. É, Zezé Mota, João Nogueira, Grande Otelo, Antônio Pitanga, Tony Tornado, Camila Pitanga já, rapaz, olha só, Chico Dias, Jonas Bloch. Só um grande elenco aí, Milton Gonçalves. Todos os atores negros que a gente conhece estavam nesse filme, né? Até a Camila Pitanga. Devia ser o peso em ouro, né, cara? Pra comprar um escravo daquele. Uma curiosidade, antes que eu me esqueça. Sabe quanto que, na Mesopotâmia, quanto que era mais ou menos o preço de um escravo? Equivalia a 323 metros de terra. Cara, tem uma obra, um filme que... Eu não sei se alguém vai falar, mas eu vou falar antes de todo mundo. Que é Amistad, né? Que é um filme clássico já de sobre a questão da escravidão. Eu vi ela no ensino médio, se eu não me engano. E me impactou muito. Porque é uma obra muito interessante, assim, a história dela, né? Que ela é baseada num evento que aconteceu de verdade. Que mostra a história de um grupo de escravos que são levados da África, né? Pra América. Eles se rebelam e tentam tomar o controle do navio. E tentar voltar, né? Então, acho uma história muito bonita, muito bem feita. Tem o Anthony Hopkins, tem o Morgan Freeman, pra variar, né, com história sobre escravos e negros, sei o que, tem Morgan Freeman. Então, eu acho um filme muito bom, acho um filme bem interessante de ser visto, né, por quem se interessa pelo tema. Outro que eu quero citar, que inclusive eu vou mandar aqui pra botar no post, é um documentário, na verdade, chamado Lado Negro do Chocolate, que embora ele não fale exatamente sobre escravidão, ele fala sobre como que o chocolate chega até nós, e que é através do trabalho infantil e do tráfico de crianças, especialmente na Costa do Marfim, que é onde todas as grandes empresas internacionais, as marcas internacionais de chocolate pegam o chocolate, né? Vem tudo no mesmo lugar. É um documentário bem, bem interessante, assim, porque ele é relativamente novo, sabe? Ele fala sobre uma coisa que já tinha sido provado que existia. As empresas, as marcas, assinaram um termo, se não me engano, em 2002, comprometendo a... Olha só como é bizarro a nossa burocracia. Se comprometendo a, nos próximos 7 anos, a partir de 2002... resolver esse problema. E eles mostram como esse tipo de coisa ainda continua acontecendo. Simplesmente porque não existe fiscalização, né? Porque existe um grande mercado por conta disso. Eu geralmente gosto de postar esse documentário na Páscoa. Tu também não gosta de chocolate, não? Ao contrário, eu adoro chocolate. É um cara chato, manja. Ele chega lá pra criancinha e fala: Papai Noel não existe. O ovinho da Páscoa não existe. Coelhinho não bota ovo, mano. E é o cara que estraga toda a infância da galera. Não, pelo contrário, eu adoro chocolate, cara. Aí você passa a Páscoa culpado também. Não, hoje em dia, por exemplo, eu evito comprar chocolate, ou chocolate de empresas que eu sei que são daqui. Como eu tenho uma vantagem aqui, que entre os grandes produtores de chocolates do Brasil estão o chocolate de Gramado, que é aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu só compro chocolate ali de Gramado. A agência que eu trabalho já foi cliente de uma das maiores, né, produtoras de chocolate de Gramado. Então, a gente conhece como é que funciona o processo, a gente sabe de onde vem. Então, pelo menos já se certifica com um certo grau de segurança, porque tu nunca vai ter certeza absoluta, mas com um certo grau de segurança que pelo menos isso não vem de trabalho escravo, sabe? Só um segundinho, então eu tive uma ideia. Que tal exigir, então, um órgão governamental, uma resolução, o caralho A4 aí, de um certificado, por exemplo. Certificado que o produto não usa trabalho escravo. Tipo ISO 9001, mas ISO 9001 by escravo, entendeu? Cara, eu acho que seria ótimo, né? Infelizmente é uma coisa que não deveria nem ser preciso usar, né? Mas eu acho que isso, na verdade, teria que ser em qualquer produto, né? Não só no chocolate, assim. Teria que ter um atestado de que tu não usa trabalho infantil, de que tu não usa trabalho escravo, de que tu não superfatura funcionário, enfim, né, cara? Mas... Podia ter uma plaquinha nas empresas, né? Estamos há 100 dias sem escravizar ninguém. O pior é aquelas que, tipo assim, estamos há 2 dias sem escravizar ninguém, a empresa é de 30 anos, né, cara? E a gente vai ganhar um jabazinho da marca de chocolate que você citou 6 vezes, né? Tá bom, né? Já dá pra comprar um chocolate. Eu citei a marca, mas eu posso até citar, cara, porque é uma marca boa, que é Chocolate do Parque. Olha aí, olha aí. Tô propaganda... nem ganhando nada. Pô, vou falar com o dono lá. Você vai fazer propaganda vestido de ET, vestido de ovo de Páscoa também? Cara, essa foi uma das coisas que a gente fez justamente pra esse cliente, hein? Como é que era? Os ovo o quê? Os ovobongos. pombos, meu Deus do céu. Trabalho escravo do Rafael Rodrigues. Se vestir de ovobongo pela rua. E no vídeo também, né? No VT também eu participei. Até porque o cara é bem mais magro do que eu já sou, imagina. Eu posso citar livros aqui, mas ninguém gosta de ler livro, né? Os caras que escutam podcast, eles escutam podcast porque que dói os olhinhos deles pra ler algumas coisas, né? Mas eu tenho livros pra citar aqui. Inclusive, eu tava contando uma história antes do podcast, que eu pesquisei em biblioteca sobre escravidão pra fazer esse podcast, aquela coisa toda. Aí hoje eu descobri que tinha um puta de um livrão foda aqui na minha biblioteca e eu não precisava ter ido na biblioteca dos outros, né? Eu tenho um livro chamado A História Ilustrada da Escravidão, do Milton Meltzer. Muito bom, cara. Linguagem, assim, bacana. Ele não fica enrolando que nem todos os outros historiadores. Ele vai direto ao ponto e faz um apanhado da escravidão desde os primórdios dos tempos até a escravidão atual. Inclusive, ele tem uma solução aqui no livro, mas não vou empatar do cara, né, mano? Não vou dar spoiler no livro do cara, né? Ele tem uma solução aqui pra escravidão que eu não concordo muito, mas é, coitado, né? Ele teve um trabalho de escrever 500 páginas, então deixa ele botar a solução dele, né? É um dos melhores livros sobre a escravidão que eu já li esse ano. Ah, cara, assim, eu tenho duas coisas que eu queria indicar. Uma, vídeo lá da abertura dos Simpsons que foi feito pelo Bansky, que é um ativista, um grafiteiro, né? Europeu, não lembro que país ele é, mas ele, se não me engano, é europeu e ele faz ativismo de crítica social, né, em grafite. Ele fez uma parte da abertura dos Simpsons mostrando um processo de exploração infantil pra criação de produtos de consumo, né? Como é que a gente tava falando, né? Então... É, não só infantil, né? Eu acho que mostra não só crianças trabalhando. Não. É, tem até ursos pandas e unicórnios, é verdade. É. Não, mas tem adultos também, é isso que eu quis dizer, pô. Tem até uma cabeça de foquinha. Foquinha não, golfinho, que merda. E a outra indicação que eu queria dar é uma questão de que eu acho que seria uma realidade onde mostraria de fato ao ser humano como a escravidão é uma merda, que é o Planeta dos Macacos. É, tá vendo? Olha aí. Boa lembrança, boa hein, lembrança, Marcelo? Boa lembrança. Estamos tentando fazer ainda um podcast especial sobre o Planeta dos Macacos, porque isso merece um podcast só pra ele. Opa! Eu lembrei do Papai Noel também. Falei do Papai Noel no início já, porra. É mesmo? Já duas vezes já. Você tá... Eu já nem lembro o que eu falei no começo. Você sabe que eu escuto podcast só pra relembrar o que eu... Relembrar não, é inédito pra mim toda vez que eu escuto podcast. Não, olha, eu falei isso, que da hora. Ah, mas eu também, eu nunca lembro o que eu falei. O pessoal fala nos comentários, ah, o Rafael falou não sei o quê, mas faltou não sei o quê. Pô, eu nem lembrava que eu tinha falado sobre o bagulho. Nego maldito, fujão, safado, chorro. Isso é pra você aprender a nunca mais fugir. E agora você vai conhecer o poder do meu chicote. Corta! Chicote! Chicote! Chicote, chicote, chicote da minha arma. Ótimo, valeu, gente, obrigado. Então é isso, galera. Espero que tenha sido um podcast historicamente informativo. Audioaula do Titio Matos. Lembrem-se que muito do que a gente falou aqui vem de opiniões pessoais / lembranças de memória, que no meu caso, sem muita pesquisa prévia. Então, pode ser que tenha algumas coisas... que a gente tenha falado merda, né? Tipo, é só citar nos comentários. O Alex falou que fez pesquisa pro podcast, daí é uma exceção, tá? O Nem Alex que... foi o que fez, né? A gente não falar merda não é o podcast, Mariel. Então é isso, pessoal. Curtam aí o Natal. Lembrem-se que os duendinhos trabalharam muito. Lembrem do Duende Amarelo quando vocês estiverem dando seus brinquedos, pegando seus brinquedos na árvore. Sabe que o Papai Noel existe, é um filho da puta, um velho batuta. E como diriam lá os replicantes... Não! Era os replicantes que cantavam essa música? Garotos Podres, né? Garotos Podres. Velho batuta, é. Exatamente. Até o próximo podcast. Feliz Natal para vocês. E whatever! Well, everybody's heard about the bird. Leitura de comentários chegando do podcast 121 sobre o surfista prateado. Estamos aqui, eu, Freud, senhor Marcelo Soares. É nóis. Senhor Rafael Rodrigues. Ô, louco, meu, grande fera. Então, Rafael, comentários. O Felipe P. Silveira falou o seguinte, um podcast sobre o mais poderoso herói Marvel e com participação da puta dos podcasts e do amante dos buchas, Cable e Falcão de Aço. Cara, eu perdi totalmente respeito pelo Daniel HDR, por descobrir que ele é fã de Cable. Não, mas talvez ele esteja falando do Coveiro quando ele tá falando isso. Ah, ou seria todos os podcasts e o outro homem, não sei, ou vice-versa também. Ah, é, não, tá certo. Podcast também. Ele pode estar se referindo aos dois, eu achei que os dois itens se referiam à mesma pessoa. É, tá certo. Daí sim vou conferir enquanto me culpo por não ter ido ver o Hobbit nesse fim de semana. É, pois é, Felipe, perdeu. Mas não muita coisa. Ratinho! O Fabrício Fowler lembrou um negócio bem legal. Ele falou, legal pode, mas tem mais uma outra paródia do Galactus, o Omnipotus do The Tick. Ele queria um arauto para coçar as costas dele. The Tick, eu acho que, porra, quem assistiu é unanimidade, né, cara? Uma das coisas... Aqui ele fala do desenho, né, na verdade, porque teve uma série live action também, né, de 13 episódios. Que era muito boa também. Que era muito boa também, exatamente. É que todos os produtos relacionados ao The Tick, ele tem produção total do Thor, né, que eu me esqueci o nome dele agora. Então todas têm a supervisão dele, tem a produção dele, tem... Ele segura bem os produtos dele, assim, né? Dá pra ver que a série live action e a série animada, elas são a mesma coisa, só que a diferença é que na série animada você pode fazer cena de ação, você pode fazer uma série de coisas que não dá pra fazer na série live action, né? Legal depois ver que o Batman Noel virou prefeito de Gotham, né, cara? Que ironia do destino. Foi uma lembrança legal aí, porque The Tick é muito recomendável e fazia muito isso de parodiar Marvel, DC e o universo dos super-heróis como um todo, né? E por último, dos meus comentários, o Rodrigo P. Freire falou o seguinte, olha, eu nunca gostei do surfista, sempre achei um personagem chato pra caralho. Mas depois que vocês falaram, eu vou dar uma segunda chance pra ele. Pois é, isso é uma das coisas que eu acho legal dos podcasts, assim, tipo, quando o pessoal às vezes não gosta do assunto, às vezes não gosta do personagem, mas mesmo assim ouvem, mesmo assim gostam, mesmo assim resolvem, que nem o Rodrigo falou aqui, ah, vou dar uma segunda chance pro personagem. É legal que a gente consiga, pelo menos, promover esse tipo de outra perspectiva, né, a respeito do assunto, a respeito do personagem, que faça as pessoas pensar, ó, vendo por esse lado, vou dar uma outra chance e ver o que rola, né? Então... O surfista, assim, Rodrigo, rapidinho, ele tem duas vertentes, assim, que você pode procurar. Se você for atrás das histórias dos anos 90 lá, que a gente citou, desenhadas pelo Ronin, são histórias até legalzinhas, mas é tipo aventura cósmica meio genérica, assim. Eu, particularmente, não sou muito fã dessas histórias. Era tipo uma leitura, dá pra distrair, entendeu? E se você for atrás de outras obras com o surfista, já tem mais esse lance que o pessoal mesmo fala que ele é chato, porque tem mais um lance que envolve, né, divagação, tentar compreender as atitudes de outras pessoas, dos humanos e tal, que tem gente que acha chato, mas dependendo das histórias são muito boas. Eu recomendo a Requiem, feita pelo Straczynski, e a feita pelo Stan Lee e o Moebius, que até eu tenho review aí no Areva, que é a Parábola. São duas ótimas histórias com ele. Senhor Marcelo. Só assinar aqui um do Cláudio Lima, que ele disse que, referente ao surfista, tem na uma paródia que é na Liga da Justiça Cômica, né, da DC Comics, onde eles enfrentam um gigante galáctico da moda, chamado Sr. Nebula, que é o decorador de mundos que modificava os planetas segundo seus critérios cafonos, e seu fiel arauto, o Esquiador Escarlate. Cara, Liga Cômica era fã, eu não lembro dessa história, cara, mas eu gosto muito da Liga Cômica. Nunca li isso aí, mas deve ser no mínimo engraçado, né, porque só esses nomes já me fizeram rir. O outro que eu selecionei aqui foi do One Master, que ele fala que... Vale mencionar o filme Maré Vermelha, onde o Denzel Washington discute com um marinheiro qual é a melhor ficha, a do Kirby ou a do Moebius. Fico imaginando, o Denzel Washington não tem cara de quem lê gibi. Aí o cara vai ter que fazer um filme onde ele fica discutindo isso. Eu imagino ele, que porra é isso que eu estou falando, né? É, o cara é ator, né, cara? Das duas, uma, ou ele vai correr atrás das referências, ou ele tem que estar com o cara do lado, ó. Não, é assim, não. Do jeito que você falou, tá legal. É por aí mesmo. Tem que ter alguém ali na parada. É, mas daqui a pouco ele pode até ser fã de quadrinho, cara. O Samuel Jack. Que você também não tem cara de cara que é fã de quadril. O cara é nerdzão pra caralho, assim. Pô, deixa eu ficar com o meu estereótipo. Ah, desculpa. O último que eu selecionei aqui foi o do Coruja, o Homem de Visão, que ele coloca, falou pra mim, né, dizendo que o Galactus, com essa história do Galactus do Thanos que eu citei num episódio do podcast, ele pergunta, não é uma em que o segundo tenta acabar com a necessidade do primeiro de consumir planetas? Aí houve esse encontro em um breve período em que o Thanos se regenerou. Eu não sei dizer desse encontro se houve, não lembro, mas a história não é essa. Aí ele ainda fala, cita outros encontros, ele diz que houve dois crossovers, um confronto entre Darkseid e Galactus, onde o Darkseid manipula a Lanterna verde com Kyle Rayner, na época, a enfrentar o Surfista, e outra que o Galactus destrói Krypton e Superman se tornou Arauto. É, essa daí eu citei até num episódio. A do Lanterna Verde é, que é a edição que começa o Marvel vs DC, né? Marvel claro, vs DC, não lembrava também, cara. Especial, né? É legalzinho até, cara. É, eu lembro de ter visto isso na banca, achei bem interessante até, mas acho que era a única história. Eles fizeram vários encontros antes de ter um encontro de verdade, né? Eu acho que era uma história legalzinha, assim, mas eu não lembrava mais dela. Eu li essa história, mas eu não lembro nada da história, mas eu lembro ter lido essa história, sim. O Coruja, o que eu citei lá, que é o Dualidade Cósmica, não é isso que você falou, não. É, na verdade, eles não se encontram e eles enviam, passando um planeta lá, e o Surfista acaba encontrando uma mercenária que foi mandada por Thanos pra fazer uma outra coisa. Thanos e Galactus acabam não se encontrando. E esses foram os que eu selecionei. O Coral King chamou Stan Lee de Satan Lee. Diz que odeio o velhinho. E eu vi o podcast que tava interessado na leitura de comentários. E aí depois ele falou aqui, muito bom o podcast, melhor do que eu esperava que seria. Achava que falaria mais sobre o Satan do que sobre o Surfista. Mas foi bem equilibrada a troca de ideias. Ele falou do Ray Beta aqui, que não mencionaram a revista em que ele peitou o Galactus e o Surfista sozinho. E quase que ele saía vencedor. Mas daí eu entendi que o pod não era sobre ele. É, eu também nunca li essa revista, Coral. Não sei se o restante do pessoal leu. Então eu também não jamais estaria, porque eu nem sabia disso. E agradeceu que a gente ficou discutindo sobre o Cabo Verde, né? A gente ficou um tempão falando. E aí ele falou assim, ó, nossa bandeira de Cabo Verde, né? Atual é muito melhor do que a primeira. E é única se for analisada todas as outras africanas. Isso aí é um cara nacionalista. Tem o Fabrício Fal aqui, que falou que curte pra caramba Surfista. É um dos personagens prediletos dele, assim como o Batman, o Justiça e o Warren dos Novos Deuses. Acho que o Galactus é uma das maiores criações do Jack Kirby. O Stan Lee não criou merda nenhuma. Era só um gerente, editor. Só criava plot e depois deixava a cargo dos desenhistas escrever e desenhar a história. Só acrescentava as falas. Só cretino, retardado e lambicudo. O Stan Lee não reconhece isso. Que é isso? Você foi muito ignorante, ignorante. Ainda sobre o Jack Kirby, uma vez numa entrevista para um livro biográfico sobre ele, perguntaram como ele via Deus. E ele respondeu que Galactus e Surfista são a concepção mais aproximada que ele tinha de Deus. Não há como negar que o Surfista tem um aspecto meio messiânico, como um Cristo ou um Buda. Muito foda. Isso aí, Fabrício. É, o que você falou sobre o Stan Lee é mais ou menos o que eu penso também. Ele é um velhinho safado, né? Mas ele teve muita importância, assim. Não é só falar mal. Tem que cuidar pra também não ser muito polarizar a opinião, né? É, sim. O Stan Lee criou várias coisas. Por exemplo, o monólogo, a narrativa de monólogo que não tinha no quadrinhos, como ele fez com o Homem-Aranha, criação dele. Da própria indústria de quadrinhos também. Ele é um cara que, assim, algumas malandragens que ele fez. E porque, ó, criou uma antipatia muito grande pelo fato de, tipo, ser a cara da Marvel e os outros não receberem os devidos créditos, né? É, guardadas as devidas proporções, fazendo uma comparação meio polêmica, é meio o que por muito tempo se foi com o Maurício Souza, né? Sim. Tipo, de muita gente reclamar dos artistas não serem creditados, de ele só ser visto como ele, ser toda a empresa, e quando não é só ele e tal. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com o Stan Lee hoje, né? O pessoal olhando pra trás vendo, porra, pô, ele podia ter valorizado as pessoas que trabalharam com ele e tal, né? Mas fazer o quê? É, mas ele fez muita coisa de importante também, cara. Eu acho que não é só a gente meter o pau, não. O que tá errado, tá errado. Não é tapar o sol com peneira, tem que falar. Esse diabo todo também, não. Pois é, o que tá errado, e o que tá certo, é isso aí. Exatamente, tá certo. E vice-versa. Então, o Rever perguntou aqui em que época que a Marvel deixou os estagiários escreverem histórias, uma coisa que eu citei lá, que teve o mês dos editores assistentes. E se mais alguém tem essa dúvida, ou essa curiosidade, foi janeiro de 84. Se vocês procurarem as revistas gringas lá de janeiro de 84, tem sempre lá, quase sempre, um aviso lá de que é um mês especial lá, e a maioria delas tem alguma pegadinha no malandro. Andro, algum desvio de trajetória temporário. Aquela que foi postada ali da Tia May, é engraçado que tá escrito alguma coisa do tipo assim, ó, toma cuidado, é o mês dos editores assistentes, não diga que a gente não avisou, né? Tipo... Isso aí. Mas eles botam lá, olha, não é falso, não é um que aconteceria ser, não é uma história imaginária, como quem diz, é verdade. Aí quando você lê, não é verdade. É uma filha da putice. Não, é, na verdade assim, eles falaram, não é falso, não é um arif e não é uma história imaginária. Realmente não é nenhum desses três, é um sonho. É um sonho, filha da puta. E aí o Heber falou, todo emocionado aqui, falou que Surfista Requiem já é um clássico absoluto das HQs, junto de A Queda de Murdoch, no mesmo nível de Cavaleiro das Trevas e Reino do Amanhã. Cheirei que nem uma menininha lendo Requiem. Até copiei alguns diálogos pro bloco de notas. Ah, Heber, não. Menos, Heber. Você bota... não posso falar porque eu fiz a mesma coisa com o All Star Superman, né? Tem várias várias frases do... Você tem espalhado pelos quartos, né? Só os papeizinhos com um monte de frases, tá? Post-it. É, mais ou menos, pô. Tem umas sequências de diálogos assim sensacionais. All-Star. Mas é que é muito bom também. Eu acho muito bom. Não sei se está nesse nível de tudo que você falou aí, mas é muito bom. Oi. 0 a 10 pro Hobbit. Rapidinho só, vai. Ah, sei lá, velho. 8? Tá quase dormindo. Honestamente, se você tiver insônia, assista aí, turma. Honestamente, eu fui assistir esperando, que obviamente eu sabia que não ia acontecer, mas ainda assim tendo uma mínima esperança de que ia ter o trailer do Superman, né? O que não tinha. Mas o filme é legal. Mas não tem um Frodo e um Sam tentando queimar o anel da Montanha da Perdição, já é um bom caminho, já é um bom começo. É. Ah, olha só o comentário carregado de preconceitos. Não, cara, é porque era chato mesmo, cara. A parte toda que envolvia eles dois quando separou... Cara, tu leu O Senhor dos Anéis? Sim. Tu leu o livro? É chato igual o filme. Não, então tu... Não, é muito mais chato do que o filme. Eita! Chato, mas, assim, no cinema, ver os dois fazendo, tipo, é mais vergonha ler do que lendo. Cara, eu acho que foi meio contrário. Eu achei que foi menos vergonha ali no filme, mas tudo bem, enfim, né? Não, no Hobbit não tem isso. O que tem é um monte de luta, que é tipo o primeiro Transformers. É um monte de anão se embrenhando contra uns monstros e tu não consegue entender o que tá acontecendo. Eita, realmente é isso. Eu não vi ainda. É, Marcelo, 0 a 10. Eu dei 7,5 na resenha que eu fiz. Eu gostei do filme, porque eu também nunca li o livro, pra mim, então eu espero só uma história de fantasia. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas, como o Rafael falou, assim, tem muita luta, apesar que eu gosto de cena de ação, mas tem muita luta longa demais às vezes. Podia ser um pouquinho mais curta, tem umas cenas meio desnecessárias que poderiam ter sido cortadas. Mas no geral o filme é legal, bem divertido até. Pra mim, deu a mesma sensação de quando assisti a Sociedade do Anel. Eu gostei, mas não gostei tanto, fiquei esperando que o segundo e terceiro fosse melhor e foi o que aconteceu pra mim. É, cara, eu vou te falar, eu já gosto mais da Sociedade do Anel do que dos outros dois. Eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Eu gosto mais do Retorno do Rei do que dos outros dois. É o que eu mais mas gosto. Eu, é, nesse ponto eu vou mais pra opinião do Marcelo também. É mais ou menos isso aí, assim. Eu senti como se fosse, tipo assim, um filme que, porra, os outros vão ser melhor. Não que esse filme tenha sido ruim, da mesma maneira como a Sociedade do Anel não é ruim. É aquele filme que parece que é muito mais o potencial do que vem pela frente do que propriamente do próprio filme em si. Isso não era pra dividir em três filmes, cara. Em dois já foi forçado de barra, na minha opinião. Vamos ver. Eu não vi ainda, então não posso falar nada. Bom, senhores, o senhor Rafael esteve lá, a gente colocou o link aí no último pod, mas vamos falar. Você esteve lá nos Illuminerds, não é isso, Rafael? Isso aí. O pessoal lá me convidou para fazer um podcast sobre a história do cinema de terror, com um pessoal de podcast mesmo de terror, pessoal que entende infinitamente mais do que eu sobre o assunto. Então foi um podcast bem legal e bem informativo sobre o assunto, assim. Não é só porque eu tô participando, mas recomendo. O Edu Arrai com a sua voz de locutor de Transamérica falando assim, todo puxado, o negócio. É verdade. Mas pode falar, eu ouvi lá. Pode ser muito interessante mesmo pra quem não conhece do assunto, como eu, por exemplo. Foi muito bom. E aí fica esperando a segunda parte, né? Que são duas partes. Isso aí, um abraço lá pro pessoal do Illuminerds. Ouçam lá, confiram. Um abraço pro Edu. Teve também o Ovos Zumbis, como parte aí da iniciativa Excelsior. Eu participei lá do podcast do Ovos Zumbis, falando sobre os vilões do Stan Lee, os vilões criados pelo Stan Lee na Marvel. Foi bem divertido, cara. Então, eu recomendo também pro pessoal que quiser conhecer um pouquinho da origem desses vilões, que já não conhece. E ouvir uma ou outra piada, as minhas foram sem graças, mas teve umas engraçadas. Então, vale a pena. Ficou legal. Já ouvi, ficou legal. Ovos Zumbis, número 30. Parte aí da iniciativa Excelsior e mais uma vez, ouçam os podcasts da iniciativa Excelsior, que é bem legal para conhecer diversos podcasts quem não conhece. E tem várias coisas legais. Então é isso, né? O mundo acabou ou não acabou? Não sei. Vai acabar? Vamos gastar? Como é que é? Pera que eu pensei, essa semana eu pensei, cara, tem que postar. Provavelmente agora vou estar meio off por um bom tempo, né? Daí eu pensei, cara, antes de eu entrar em férias, vou ter que postar esse vídeo. Eu postei essa semana aí. Então, pessoal que quer... Ah, porra, vocês fizeram um podcast sobre escravidão no dia do fim do mundo, perto do Natal, não tem nada a ver. Mas a gente já fez, porra, dois podcasts. A gente fez um podcast número 73 sobre o fim do mundo, há um ano atrás, pra vocês se prepararem para 2012. E fizemos um mais recente, o 104, de filmes catástrofe. Então, se vocês querem ouvir o podcast do Areva sobre esse tema, tem esses dois aí, se você não conhece ainda. 73, que vale... Quem conhece, acompanha... Foi o podcast onde surgiu o selo Modeste. Histórico, hein? É histórico. É histórico. Foi nesse que surgiu o selo Modeste, de qualidade. E é isso. Acessem aí o Facebook, / Areva. Sigam-nos e mandem mensagens para o Twitter, / Areva. E-mails para contato / areva.com. Se o mundo não acabou, então um Feliz Natal para vocês. Para os crentes, os católicos, os ateus, os agnósticos e todo mundo, não é, Rafael? Se o senhor diz. Eu não comemoro Natal, mas desejo um Feliz Natal, né, pra quem comemora. Então. Queria desejar também um Feliz Festivus, pra quem quiser. Isso aí, cuidado com esse negócio de passar faca no peru, hein, cara. Isso é perigoso, você pode se machucar. Até o próximo mundo, se este acabou. Valeu! Essa fazenda já foi a maior produtora do Império. Agora tá o ó.